Thank you. falar da pessoa no 7, corrigindo. Estou confirmando, na verdade, que eu falo pelo 7 na guarda do projeto. 6 para o 7, fazer código com a direita, subida Tango 1, transição ótima, automática Tango 1-0, já estamos gravando essa matéria, daqui a hora do plano. Aciona 5-4-5, controle 1-2-0, sinal 8. Eu coloco a pista no 7, na primeira curva, pode colar. Subir da São João na Estância São Mótiva, Pós Mótiva, Apoio número 0, Cubávia, Apoio número 6, Sete Guerras do Plano. Antena 5426, Contra 1 2 0 8.